informado aqui no programa Conexão Chapada desta quinta-feira, 20 de novembro, feriado da Consciência Negra. Bom, vamos falar de futebol? Vamos falar de futebol. Vitória vai voltar, aliás, já está voltando de São Paulo com um ponto na bagagem, né? Na noite desta quarta-feira, o Leão ficou no empate sem gols com o Palmeiras no Allianz Parque pelo jogo antecipado da 37ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com a igualdade, o rubro-negro segue abrindo a zona de rebaixamento, ocupando o 17º lugar na tabela de classificação com 36 pontos, mesma pontuação do Santos, que é o 16º, mas joga, né? Aliás, já jogou contra o Mirassol, empatou, o que de certa forma é um ponto positivo aí para o Vitória, porque o Santos poderia ter ganho o jogo, né? Porque abriu o placar, né? Ou seja, estava ganhando por 1-0, deixou o Mirassol empatar, e aí, obviamente, que isso é um ponto positivo para o Vitória, que também empatou na rodada, né? Ou seja, não fica muito distante ali do Vitória. Vitória tem chances reais aí de sair dessa zona de rebaixamento. Mas o Santos deu uma melhorada, né? A gente sabe. Mas vacilou e o Mirassol foi lá e empatou, né? Deixando aí a turma do Santos chateada. Bom, a gente sabe que o Flamengo perdeu na rodada, né? Perdeu para o Fluminense. Clássico é sempre clássico, né? Tropeçou, mas o Palmeiras, né, que empatou aí em 0-0 com o Vitória, né, ganhou apenas um pontinho, portanto, ainda há uma diferença de pontos, né? 2 pontos, né? Faltando 4 rodadas para se encerrar o Brasileirão. Tudo pode acontecer, mas o Flamengo depende só dele, né, para se tornar campeão, né? Vacilou na rodada, mas nos próximos jogos, quem sabe, seja diferente, né? Mas é assim, né? O brasileiro é cheio de emoções. São 8h22, essas foram as principais informações em destaque nesta manhã de quinta-feira. Novas informações você acompanha no Fala Chapada. Ao meio-dia, você sempre muito bem informado. Conexão Chapada. Pois é, o Conexão Chapada segue no seu rádio até as 9 horas da manhã. Oferecimento de Farmácia Cerqueira Popular, Ótica Moreno, Pomada Neymax e Grupo IDGPK. Grupo ID é composto de uma equipe médica de excelência e altamente comprometida em realizar diagnósticos precisos para te auxiliar aí no seu tratamento de saúde, tá? 8h23, 8 horas 23 minutos, daqui a pouquinho, depois do intervalo, a gente abate um papo com o vereador Roberto Povo. Vamos falar de esporte, né? Vamos falar de campeonato feminino de futebol ipiraense. Daqui a pouquinho os detalhes para você que nos acompanha, tá? Abraço aí para nossa amiga Liene do Novo Horizonte, a minha amiga Zuleide Assunção, tá acompanhando a gente, né? Todos que nos dão o prazer da audiência nesta manhã maravilhosa de quinta-feira. Daqui a pouquinho a chuva chega, viu? 8h24, gente, não sai daí que a gente volta já. Conexão Chapada. Se não fosse o Conexão, o povo não falava, não. Viva melhor, cuidando da saúde dos seus olhos. O Centro Oftalmológico em Rafael Jambeiro dispõe de profissionais experientes e equipamentos avançados para realizar exames computadorizados, exame de fundo de olho, teste do olhinho e aferição da pressão ocular. Agende sua vaga agora mesmo pelo fone zap 75 999 84 2660. Atendimento na rua João Paulo II, ao lado da Ótica Primícia. Seus olhos merecem o melhor. Atendimento especializado para você e sua família em Rafael Jambeiro. A revendedora mais completa da Bahia. Joias, folheados e relógios de inverno ao verão. Atendimento tem. Quer qualidade? Salvador, siga a gente no Instagram. Atenção, pessoal, vamos falar de saúde. Você que está sofrendo com dores nas pernas, braços, problemas de má circulação, pare de sofrer. Use a pomada Neymax. Sofreu algum tipo de pancada, torção, aquela dor no pescoço? Use a pomada Neymax. Você que tem problema de artrite, artrose e reumatismo, diga adeus à dor. A pomada Neymax é um anti-inflamatório natural que vai agir diretamente no local da dor, aliviando rapidamente suas dores. Agora você já sabe, a pomada Neymax você encontra somente nas melhores farmácias da sua cidade. Pomada Neymax, a campeã contra as dores. Terça, 8h30 da manhã, é hora de acompanhar a sessão da Câmara de Ibirá. As portas estão abertas para você participar, fiscalizar e contribuir com o desenvolvimento do município. Se preferir, acompanhe as sessões de onde você estiver pelo canal do YouTube Câmara Municipal de Ibirá, Bahia. Siga, curta e acompanhe as novidades no Instagram, @ Câmara de Ibirá. Transparência, diálogo e ação. Câmara de Ibirá, a Casa da Cidadania. Participe das sessões da Câmara Municipal de Pintadas. A sua voz é fundamental para o desenvolvimento de Pintadas, tanto na sede quanto na zona rural. Acompanhe de perto os debates, propostas e decisões que impactam o dia a dia de toda a nossa gente. As sessões acontecem todas as terças-feiras, às 19h, no plenário da Câmara Municipal. Sua presença fortalece a democracia. Câmara Municipal de Pintadas, a casa da gente. Prepare-se para mais uma mega promoção do Mercadinho Frigorífico Pague Menos. Tem carne fraldinha por apenas R$24,99. Carne paleta, R$24,99. Mercadinho Frigorífico Pague Menos. Tem litrão Skol por apenas R$7,99. Piriguete por R$2,75. Litrão Cristal por apenas R$5,99. Trazendo a garrafa, hein? Mercadinho Frigorífico Pague Menos. Na rua Joaquim Elias Madureira, em frente ao bar Fonte da Galera, sentido Morro da Alegria. Direção do nosso amigo Nildo. Você, de Ipirá e região, quer preço baixo, qualidade e variedade? Então vá no Supermercado Avenida. Economize tempo e dinheiro com as ofertas diárias e faça as suas compras. Toda segunda-feira tem frutas e verduras fresquinhas. E durante a semana, grande variedade de carnes de primeira no setor de frigorífico. Não dá para perder os preços baixos e agilidade no atendimento. Supermercado Avenida, em Ipirá, na Avenida César Cabral. Sejam bem-vindos. Esta é a Farmácia Cerqueira, um novo conceito no segmento farmacêutico. Instalações modernas, atendimento diferenciado, farmacêuticos de plantão, melhores preços e parcelamento facilitado em até 12 vezes. Se preferir, peça pelo delivery 75 99191 8766. Marcelo e equipe esperam por você. Siga-nos no Instagram, @ Farmácia Cerqueira, e fique por dentro de todas as novidades. Farmácia Cerqueira, a sua saúde é a nossa prioridade. A saúde de Ipirá segue mais presente do que nunca. Agora, o município conta com uma unidade odontológica móvel que vai levar atendimento de qualidade às comunidades do interior, chegando ainda mais perto de quem vive nas localidades mais distantes. Confira nas redes sociais da Prefeitura o cronograma completo e saiba quando a unidade de saúde vai passar na sua comunidade. Prefeitura de Ipirá, um novo governo para um novo tempo. Já caiu no gosto do povo. Bioamargo Original Laranja, um chá natural para seu organismo. Má digestão, prisão de ventre, barriga inchada, azia, gastrite, refluxo, boca amarga, mau hálito, ácido úrico elevado. Deixe de sofrer hoje mesmo com má circulação, dores nas pernas, colesterol, pressão alta, cãibras, formigamento nas mãos e pernas. Tome o Bioamargo Original Laranja. Controle o açúcar no sangue e elimine a gordura no fígado. Comeu? Passou mal? Tem em casa Bioamargo Original Laranja e aumente a defesa do seu organismo. O Bioamargo Original Laranja é amargo, mas deixa a vida doce e saudável. Nas farmácias e lojas de produtos naturais. Não fique aí parado vendo o cliente passar na sua frente. Anuncie. Escolha o rádio, o único que põe o seu produto em evidência. O seu cliente ouve. Fica sabendo de suas ofertas e de sua existência. Anuncie no rádio. Pirá, vendendo a sua ideia. Solicite orçamento pelo fone zap 75991452141 ou pelo e-mail contato@ipirafm.com.br. Aproveite para seguir nosso Instagram, @ipirafm, e ficar por dentro das novidades. Conexão Chapada. Se não fosse o Conexão, o povo não falava não. Olha a hora, são 8h32, 8h32. A gente está recebendo hoje aqui no programa Conexão Chapada a presença do vereador Roberval do Povo, né? Ele já está aqui no estúdio com a gente para bater esse papo, falar da Copa Rural, aliás, Copa de Futebol Feminino e Ipiraense, né? Que está acontecendo, vai acontecer nesse próximo final de semana aqui em Ipirá. Quem está na linha com a gente também é o vereador Nielson. Ambos, né, são os organizadores desse evento que deve estar movimentando bastante a cidade de Ipirá nos próximos dias. Quero aqui dar o bom dia ao vereador Roberval, dizer que é um prazer renovado recebê-lo aqui no Conexão Chapada. Bom dia, vereador. Bom dia, Almiro. Bom dia, amigos e amigas dessa conceituada rádio da Ipirá FM. É, que pega aí em vários municípios, com certeza está nos acompanhando. É, hoje, feriado da consciência negra, desejar aí que todos possam ter a consciência que ninguém nasce com preconceito, a gente adquire pelos ambientes que a gente vive, que a gente possa ter a certeza que somos todos humanos, sentimos as mesmas dores, as mesmas alegrias, e que possamos viver em irmandade, nesse dia, não só nesse dia, mas de todos os nossos dias da nossa vida. E mandar um abraço especial aí para todas as meninas que nos escutam e já ansiosa para começar essa competição. Perfeito. Quem está na linha com a gente é o vereador Nielson Buraim, para quem a gente também dá o bom dia. Bom dia, vereador. Cadê o Nielson? Acho que caiu a ligação com ele, caiu. Está ligando aqui, peraí. Bom, agora sim, quem está na linha com a gente é o vereador Nielson, para quem a gente dá o bom dia. Bom dia, vereador. Bom dia, Almiro. Bom dia a todos os ouvintes da Ipirá FM. Bom dia, colega Roberval aí. E estamos aí, né? Estamos aí com esse ansioso para domingo, né? Essa grande abertura. Ok, é justamente isso que eu queria ouvir, né? Saber de você, vereador, qual a expectativa para esse... essa Copa, esse campeonato, né, que vai acontecer aí no próximo domingo, a expectativa sua em relação a esse importante movimento esportivo, né, e diga-se de passagem, importante porque vai envolver as meninas, né, as mulheres. Futebol feminino ainda existe muito preconceito, né, ainda não tem aquela igualdade, né, em competições como o masculino. E é importante, né, dar às meninas essa visibilidade. Qual é a sua visão a respeito disso? A gente, quando parlamentar, representante do povo, quero até parabenizar o Roberval por estar insistindo, né? Isso é muito importante. E, claro, quando eu vi esse esforço dele, me senti também um lugar de também estar dando essa força, esse apoio a ele, porque diz que dois é mais do que um, né? E a gente também vem buscando esse incentivo de todos, né, onde eu acredito que todos vão estar apoiando também, para que a gente possa fazer um campeonato, uma Copa bem bonita, que é uma caminhada de 1000 metros, começa com o primeiro passo, então os primeiros passos a gente já damos, e da organização, dos clubes, eu acredito que, vou falar para todas as mulheres, eu acredito que elas precisam também mais esse incentivo. A gente sabe que não é fácil, Almiro, hoje você é uma mulher dentro de campo, às vezes as pessoas se assustam, mas é tão bom, é gratificante quando a gente vê atletas aqui de Pirá representando hoje o futebol feminino. Eu acredito que vem crescendo muito o futebol masculino e feminino em Pirá, e eu não tenho dúvida que esse ano, que vai iniciar esse ano a Copa de Jacuípe, Pirá vai representar e bem representada a gente. Até porque esse campeonato também já é uma influência para estar escolhendo a seleção feminina, né? Eu acredito que vai ser uma grande escolha, tem grandes meninas aí. E parabenizar todas as equipes da Copinha, dessa Copa, aí que são Umburana, as Brothers, até o 20 de abril, Umburana, Palhador, Santa Cecília. Então, assim, a gente fica feliz por saber que tem sim futebol feminino em nossa cidade. É isso aí, tem sim futebol, e prova disso é essa Copa, esse campeonato que está sendo realizado, né, com o apoio do vereador Nielson e também do vereador Roberval, quem a gente ouve agora nesse momento. Roberval, fala para a gente dessa expectativa, né, e dessa possibilidade que esse campeonato tem de revelar talentos, né? Porque aqui a gente sabe, né? Temos aqui alguns talentos que já estão fora de Pirá. Maria, né? A nossa grande Maria é um deles, já passou por vários times de futebol Brasil afora. E eu acho que movimentos como esse que você está fazendo, né, junto com o vereador Nielson, tem essa possibilidade importante de revelar talentos para, quem sabe, participar de grandes equipes, né, do nosso futebol brasileiro. Com certeza, Almiro. Eu fico até emocionado quando você fala em revelar talentos, fala de Maria, que inclusive o nome do troféu vai ser Maria Dias. Ah, o troféu leva o nome dela? Leva o nome dela, conversei com ela essa semana, representa o nosso futebol muito, muito bem, levando o nome de Pirá afora, e ela é exemplo para várias garotas. E em relação a revelar talentos, eu estou assim, muito feliz, porque assim, aonde a gente vai, ontem mesmo eu vinha passando garotas de 13, 14 anos, 15, parando e procurando equipe para jogar. Isso é um sinal que o futebol está movimentando. E assim, não só movimentando a cidade, Almir, aqui a maioria tem time aqui da cidade, mas estão contratando atleta aí de Coração de Maria, do João Velho, da Jurema, então aí do Trapiá. Então está movimentando todo o nosso município, não só a cidade. Aí nós temos a equipe da Amburanas, do Malhador, Santa Cecília fica aqui próximo ao Ferro, mas a equipe da cidade também está contratando jogadores de fora. Então, assim, está uma competição que está movendo todo o nosso município. Então, a expectativa é grande. Agora mesmo, recentemente, que eu mando um abraço para o professor Clóvis, a gente conseguiu aí, é uma menina de 14 anos, vai disputar o Campeonato Baiano pelo Bahia, sub-15. Então, assim, a nossa expectativa é grande, nós temos muito talento e com certeza essa competição aí a gente vai ter bons frutos. Perfeito. Agora vamos falar sobre apoio, né? Porque é importante ter esse apoio de vocês, né? Vereador Roberval, vereador Nielson, mas a gente quer saber, o Poder Público Municipal, o prefeito Tiago, está, de certa forma, contribuindo com esse evento? Com certeza. Eu mando um abraço aí, prefeito Tiago. A gente colocou. A gente iniciou aí, como eu falei com o Nielson, inicialmente, com a cara e a coragem, a gente abraçou sem conversar com apoio. A gente vamos fazer, e depois a gente buscou o apoio. Eu passei para o prefeito Iago Vale, ele abraçou, vai estar assim, junto com a gente. Mandar um abraço aí para a Dum, também da Liga. Presidente da Liga, né? Presidente da Liga, que abraçou também, vai estar aí junto com a gente. Ney, o diretor, que estava fazendo um esforço enorme, era um também, um que estava sempre me incentivando, vamos, Roberto, fazer, a gente precisa fazer, e realmente ele está aí dando uma contribuição enorme. Também temos aí a deputada Neuza, que está nos apoiando. Que nem o Nielson falou, a gente iniciou esse projeto, a gente estamos na frente, eu e Nielson. Mas a gente estamos contando aí com todos os nobres colegas vereadores que abraçaram esse projeto, porque assim, o futebol feminino não é uma coisa minha de Nielson, é uma coisa de todos nós. Então a gente estamos aí só puxando à frente, mas que a gente está incluindo aí toda a Câmara de Vereador para que realizamos esse campeonato com sucesso total. Perfeito, vamos falar com o vereador Nielson também, porque a gente entende, né, que o prefeito Tiago, pelo pouco que eu conheço ele, ele é uma pessoa extremamente sensível, né, nessas questões que envolvem o futebol, que envolvem o esporte. Nielson, fala um pouco desse apoio aí que vocês vêm tendo aí do Poder Público Municipal, enfim. Almiro, essas pontuações de Robert Val são todas pontuações importantes. E é uma das pontuações importantes que sempre a gente discutiu. Robert Val sabe disso, que no início a gente ficou meio apreensivo, mas não com medo, viu? Eu falei, Robert Val, não se preocupa, a gente deu sugestões, mas se o poder público no momento não poder ajudar, não tem problema, a gente não vai deixar de não acontecer por causa que ele não pode ajudar, mas aquilo que você falou, sempre com essa diferença de reconhecimento, o Thiago, no momento que foi procurado, ele já foi, né, dando uma boa resposta, que é exemplo da arbitragem mesmo. Robert Val sabe disso, a gente até selecionou alguns árbitros para dar uma oportunidade, né, que não se ingressou ainda na parte de arbitragem. E a gente falou, se seria, né, de ponto, a gente pensou no planejamento, né, plano 1 e plano B. Plano 1 seria que se nós não conseguíssemos, com o prefeito, né, com a liga, a gente já tinha, assim, um árbitro para apitar os jogos, mas aí foi assim, né, como o Roberto Val, a gente combinou, procurou o prefeito, e o prefeito também já deu resposta positiva. Então, assim, eu acho que a gente também não pode sufocar 100% o poder público, que ele não consegue abarcar todas as demandas. Mas, assim, ele vem nos ajudando, né? Aquilo que o Roberto falou, o presidente, não parabenizar ele aí pelo esse apoio, né? Sempre uma pessoa sensível, entende das necessidades. Ney, como sempre, ali parceiro, ajudando a fazer o que pode. Eu acho que o futebol é isso, quando a gente se une, se junta, por isso que às vezes a gente leva isso para a Câmara. Eu acho que se a Câmara chegar junto aí, talvez a gente pode fazer um campeonato melhor ainda, a gente se unindo. O próximo ano, desse campeonato aqui, a gente já vai tirar um campeonato melhor ainda, onde entram outras equipes vão incentivar. Então, isso que você falou, o poder público é muito importante, até porque o futebol, ele tira o jovem da droga. Você vê a mudança de pensamento, é totalmente diferente. Ele deixa de estar usando um celular frequente ali, que é viciante, a gente sabe disso. É um aparelho bom, uma tecnologia boa, mas é viciante. O futebol, ele muda, transforma a vida de jovens, né? Faz homem e mulher. E eu quero até aqui parabenizar todos os professores das escolinhas aí. Você teve o Júnior Bahia, você teve o professor Rodrigo, e os demais aí, professores aí, que a gente sabe que tá fazendo a diferença enorme em nossa cidade, essas escolinhas de futebol, inclusive incluindo mulheres aí, que eu presenciei essa semana aí. Perfeito. Bom, eu volto agora com o vereador Robert Val. Para quem ligou o rádio agora, a gente está conversando aqui com o vereador Nielson Buraim. Ele está aqui em ligação com a gente. Robert Val está aqui presencialmente no estúdio e estamos conversando sobre o campeonato de futebol feminino ipiraense, né? E que vai acontecer já nesse final de semana. Agora, Robert Val, vai acontecer lá na Fundal. Por que da escolha da Fundal, do campo lá da Fundal, para realizar esse evento? Almiro, a Fundal hoje tem um espaço muito bom, um espaço que propicia a gente receber a família e também tem um espaço ótimo para a prática do futebol. Então, a gente quer agradecer aí, mandar um abraço para o meu amigo Nilson, que fez essa parceria aí para a gente estar fazendo lá. Eu já fiz um torneio ano passado, esse ano lá, um torneio masculino, e de lá a gente conversou, e graças a Deus essa parceria hoje é real, um espaço aqui central da nossa cidade, um espaço que a gente pode assistir o jogo com toda a família, um espaço que tem restaurante, quem quiser ir assistir o jogo começa 9, depois tem outras 10, a cabedeira você pode ir almoçar à vontade com sua família, então assim, um espaço que com certeza vai acolher e acolher todos muito bem. Que nem a gente estava falando, a Fundal é bem centralizada, a grama sintética lá está em perfeito estado, então assim, é uma arena que vai proporcionar uma grande competição. Perfeito. A gente já recebe participação popular aqui. O meu amigo Nico, lá do Malhador, quer participar aqui, né? Inclusive, parabenizando aí aos vereadores Nielson, vereador Roberval, por esse importante incentivo. Vamos ouvir. Bom dia, Almiro Júnior. Bom dia aí a todos que estão ouvindo. Aqui dá um bom dia a Roberval, a Nielson, Buraé. E dizer a ele que ele está de parabéns. É isso aí. Movimentar o esporte. E eu sou muito fã do futebol feminino. Como eu já tive, fiz muitos torneios no Malhador, inclusive fiz na Arena L7, fiz na Imburana. Então, eu dou parabéns a ele aí, viu? É isso aí, vai em frente. Pois é, e aí a gente fala, né? É importante esse reconhecimento popular, né? A respeito dessa realização. O reconhecimento popular da população de forma geral é importante. E assim, eu queria saber da expectativa de vocês em relação a público, né? O público que vai acompanhar, prestigiar, além dos familiares das atletas, das jogadoras, qual é a expectativa de vocês em relação a isso, Roberval? Almiro, você falou uma coisa que a gente está assim com expectativa muito boa. E conclamando mesmo o povo de Imperá, o torcedor imperaense, a gente estamos fazendo um esforço tremendo para fazer essa competição, mas a gente precisa que o público reconheça, apareça e apoie. Apoie as nossas meninas, porque o futebol feminino vem crescendo e crescendo muito. Você vê a Copa do Mundo 2026, a feminina, hoje já tem uma briga de emissoras para adquirir o direito de transmissão. Então, assim, a gente conclama a todos vocês aí, venha, participe, venha ajudar a gente a crescer o futebol feminino, apoiando, incentivando essas garotas, e com certeza a gente está fazendo um bem enorme para a nossa cidade. Assim, manda um abraço para Nico aí, eu vejo o esforço das meninas lá do Malhador, que vai participar da competição, todos os dias treinam, elas postam os treinos ali no Instagram, estou sempre acompanhando, parabenizar, a gente vê o esforço das meninas, e Nico realmente um grande incentivador aí, fez vários torneios femininos, isso é muito importante para a gente, o futebol feminino chegar onde está hoje, e com certeza a gente vai, através dessa competição, impulsionar muito mais. Perfeito. Olha, 8h48, 12 minutos para as 9 horas da manhã, gente. Conexão Chapada vai até as 9 da manhã. E eu queria falar com você agora a respeito do concurso de bolsas da Unifam, que se encontra aberto, né? Isso mesmo. São 50 bolsas de até 100%. Você não pode perder a oportunidade de estudar com até 100% de desconto no melhor centro universitário da Bahia. Inscrições gratuitas e prova acontecendo dia 3 de dezembro. As inscrições vão até o dia 2, a prova já acontece dia 3 de dezembro e o resultado sai dia 8 de dezembro. Inscreva-se já em unifam.net.br. Bom, vamos lá, vamos voltar a falar aqui com o vereador Nielson, né? Porque eu quero saber dele também da sua expectativa em relação ao público, né? Nielson, você espera receber aí um importante público nesse evento no próximo domingo? Almiro, assim, eu acho que quem não vai num evento desse acaba perdendo, né? Aquilo que a gente sempre vem frisando, acho que é bom você ir, você apoiar, e a gente sabe da dificuldade que o Roberto falou, que as meninas às vezes têm de treinar, e são meninas muito preparadas, a gente já participou, a gente conhece bastante meninas dessas que treinam, e aí é diferente, cada jogo é diferente, né, tanto masculino quanto feminino. Então eu acho de grande importância que a população, né, abraça aquilo que o Roberto falou, são meninas de zona urbana, zona rural, então assim, não é só daqui da sede, afeta todo o município, e a gente espera que o público vá para poder também valorizar o esporte feminino. É de grande importância, e eu acredito que vai sim ser um público bom nesse domingo, que continue sempre assim, as pessoas apoiando também, não só o vereador Nielson, né, o vereador Roberval, como todos, né, a população, a gente sabe que é muito importante, a população também está apoiando, e aquilo que a gente vem fazendo convite a todos os na câmera mesmo, a gente convidou a todos, né? Então a gente volta, vem sempre frisando isso, e as meninas também vem sempre postando, vem sempre divulgando, então assim, tá uma divulgação ampla, vocês aí também, agradecer esse apoio de vocês, que é de grande importância, né, onde a gente sabe que a transmissão de vocês vai muito longe. Então, a gente tá fazendo nosso papel, é esse de divulgar, de tá chamando um, chamando o outro. E a gente espera que no domingo a gente vai ter um público maravilhoso. Ok, a gente espera que seja esse público esperado, né? E que esse evento, essa competição seja um sucesso absoluto e que nos anos vindouros, né, que ela cresça, continue crescendo cada vez mais. Nós só temos a agradecer a presença aqui do vereador Roberval, né, a ligação aqui que faz o vereador Nielson para divulgar esse evento importante. E nesse momento final, eu quero deixar os microfones à disposição de vocês. Fiquem à vontade para falar alguma coisa que eu não tenha questionado, né? E mais uma vez fazer esse convite à população de Ipirá, da região, para que venha prestigiar esse momento importante do futebol feminino. Fique à vontade, vereador Nielson, primeiro. Almiro, primeiro agradecer a Deus por tudo, né? E desejar um bom feriado a todos os ipiraenses. E dizer que foi gratificante cada conquista, cada luta que a gente tem, né, junto ao colega Roberval. E dizer que a gente ficou ansioso, apreensivo, mas deu tudo certo, vai dar tudo certo. E a gente espera, né, mais uma vez, tornar a reforçar, é de grande importância esse campeonato. Campeonato esse que vai também levar o nome de Ipirá na Bacia do Jacuípe. E esperamos que todos aqueles que puderem se façam presente, e também dizer aqueles outros clubes que não pôde se fazer presente, que não se preocupem, né, que vai ter, com fé em Deus, outras Copas dessa. E eu não tenho dúvida que vai ser mais equipes no próximo ano. E é isso aí, todos se façam presente e um bom dia a todos aí. Valeu, e agora a gente fecha aí com o vereador Roberval, né? Roberval, fique à vontade aí para fazer esse agradecimento especial. E domingo, todos os caminhos levam a Fundal para esse importante momento histórico e do futebol feminino. Parabéns aos dois, né, por estar incentivando o futebol feminino aqui em Ipirá. E como eu já disse, né, a Ipirá FM está de portas abertas para divulgar esses eventos importantes que a gente considera realmente, né, fatores primordiais, principalmente revelando atletas essas que poderão levar o nome de Ipirá bem mais longe. Obrigado. Almiro, agradecer demais mesmo, de coração, espaço. A gente sabe o poder da Raido. A gente às vezes vive numa bolha e acha que a rede social, o grupo de zap, o Instagram, está em todos os lugares, e não está. Eu digo isso porque todas as vezes que eu venho numa rádio, o quanto eu encontro pessoas que... Aí eu lhe ouvi na rádio. Essa semana eu estive aqui no Ipiracity, encontrei um rapaz, ó, lhe ouvi na rádio lá, eu sou fã de futebol, vou estar lá com certeza. Então, a gente não consegue chegar com zap, com Instagram, em todos os espaços. E a rádio tem um poder enorme, enorme mesmo. Ela consegue chegar em muitos lares, e o seu programa com certeza é líder de audiência. Então, como você falou, domingo todos os caminhos levam a Fundal. Às 9 horas teremos aí a abertura com um grande clássico. Esse clássico já decidiu vários torneios aí na nossa região, que é o time do Imburanas, que tem um excelente time, versus o time da 20 de abril. Também tem várias jogadoras que jogou aí na seleção. E esse é o jogo da abertura da Copa, da nossa Copinha Feminina, que com certeza será uma grande Copa. E às 10 horas teremos aí as Brother da Rua da Quadra versus Santa Cecília. Então, são duas equipes, a Rua da Quadra vem com uma equipe muito boa. A gente conclama os bairros a participar, a Rua da Quadra, abraçar aí o time da Rua da Quadra, 20 de abril. Então, vamos, torcedor, vamos encher lá aquela Fundal e fazer a grande festa do torcedor. Sabemos o quanto o nosso povo gosta de futebol e vamos abraçar essas meninas como elas merecem. Então, dizer a todo ipiraense, essa com certeza será a Copa Feminina de muitas e com certeza, Deus abençoando aí. Agradecer a Nielson aí pela parceria firme e forte. A gente no início teve alguns assim medos, mas graças a Deus as coisas estão andando muito bem. Agradecer a todos os parceiros aí que vem abraçando essa competição e faz com que ela fique cada dia maior. Então, um forte abraço, um feriadão aí abençoado e que tenhamos a consciência de estar sempre aí refletindo e fazendo bem sem olhar quem. Perfeito, o programa Conexão Chapada vai ficando por aqui. Amanhã Nós teremos um bate-papo com a secretária estadual de Políticas Públicas para as Mulheres, Neuza Cadore, que nos concede aí esse importante bate-papo aqui no Conexão Chapada. Daqui a pouquinho, a gente vai estar de volta com sucessos Ipirá FM. Agora, 4 minutinhos para as 9 horas da manhã, gente. Você esperou e o Esquenta Black Freire chegou. A Casas Freire está aquecendo as ofertas para você sair na frente da Black. Descontos de arrasar e tudo em até 12 vezes nos cartões. Unibox de casal com pillow de 899 por 12 vezes de 67,90. Ventilador do grande 40 centímetros e com 6 pás de 179,90 por 12 vezes de 13,90. E tem mais, entrega e montagem grátis. Corra para a loja mais próxima ou compre agora mesmo no site ou no app Casas Freire. Você não precisa ir para longe para ter atendimento Honda pertinho de você. Vem para a Motopel, pois só aqui você encontra serviço, preço e produto com qualidade e tudo com garantia Honda. Quer moto nova ou seminova? A gente também tem. E o melhor, mão de obra especializada para cuidar da sua moto com o carinho que ela merece. Não perde tempo, passa na Motopel e fale com a gente. A única que pode te oferecer até 1 ano de garantia. Motopel, apaixonada pelo cliente. Prepare-se para uma explosão de estilo em acessórios de couro, bolsas, cintos, carteiras, calçados e jaquetas que irão elevar o seu estilo. Não perca! Cobale, moda, estilo e oportunidade em um só lugar. Ipirá, loja 1, rodovia BA 052, fone zap 75991118070. Loja 2, Praça Roberto Sintra, fone zap 75992229144. A educação de jovens e adultos, a EJA, em Rafael Jambeiro, vem crescendo e transformando vidas. Até o ano passado, o município contava com 89 alunos matriculados na EJA. Em 2025, teve um salto histórico. Hoje são 635 estudantes que decidiram retomar os seus estudos e seguir em frente, retomando seus sonhos. Esse avanço é resultado do empenho do prefeito Nalvinho, em parceria com a Secretaria Municipal de Educação e do compromisso da gestão municipal em garantir oportunidades para todos. A EJA é mais que uma modalidade de ensino, é uma porta aberta para novos começos, para o resgate da autoestima e da cidadania. Prefeitura de Rafael Jambeiro, juntos em um novo tempo. A Visual Calçados em Ipirá traz as melhores marcas de calçados femininos, masculino e infantil. Adidas, Coca-Cola, Visano e muito mais. Crediário facilitado, melhores preços e parcelamento em até 10 vezes no crediário ou cartão. A Visual Calçados tem diversos modelos de mochilas e tênis, além de uma grande variedade de sapato social ou casual, rasteirinha, artigos esportivos e muito mais. Vá conferir Visual Calçados, Praça Roberto Sintra, em Ipirá. Você tem cuidado do seu coração? Ô Zé, isso era tu chegar em casa, homem? Foi uma coisa que aconteceu ali. Vai, fala logo, homem, fala. Eu tava lá no bar assistindo o jogo na televisão. E não tem Zé, irmão do Mané? Tem, e daí? Na hora que o time dele foi fazer o gol, o homem deu um grito, deu um passamento e morreu. Meu Deus! Essa é uma campanha de conscientização da Clínica do Coração Dr. Eugênio Colonese. Atendimento no Centro de Diagnóstico Santa Helena, no Plasma Medicina Especializada e na Clínica de Óleo São Tomé. Zap para agendamento e informações 75-99190-1643. CRM 26879. Essa novidade é para você que tem perda auditiva ou zumbido. O CRA, Centro de Reabilitação Auditiva, chega com uma super novidade. Adquira os melhores aparelhos auditivos com descontos e parcelamentos especiais. O CRA trabalha com as melhores tecnologias para proporcionar mais conforto e qualidade de vida a seus clientes. Então não perca tempo. Venha conhecer os novos aparelhos auditivos recarregáveis e com conectividade Bluetooth com celular. Só o CRA tem assistência técnica local e profissionais especializados para te atender. Ouça o que a vida tem de melhor com o CRA, Centro de Reabilitação Auditiva, Rua Barão de Cotegipe, 1137, Centro, no edifício Multiclin, Sala 5, em Feira de Santana. Fone zap 75-3223-7604. Nos siga nas redes sociais, @CRAFeira. O Plasma Medicina Especializada está ainda mais completo com o primeiro serviço de tomografia computadorizada de Ipirá. Além das especialidades e procedimentos que você já conhece, você pode fazer a sua tomografia com conforto, sem precisar ir para outra cidade. Tomografia computadorizada é no Plasma Medicina Especializada. Praça José Leão dos Santos, Centro, de Ipirá. 3254-1628 e 992215045. Essa é uma convocação. O mosquito Aedes aegypti está pegando, e está pegando como nunca. Não é que isso pareça uma guerra, isso é uma guerra. Uma guerra que já fez milhares de famílias perderem parentes queridos. Eu perdi a minha filha e a alegria de viver para a dengue. Uma guerra que já tirou de combate centenas de pessoas. Eu tive chikungunya já tem 3 anos. Eu não sei se isso um dia vai melhorar. Uma guerra que já comprometeu o futuro de muitas crianças. Eu tive zika durante a gravidez e a minha filha nasceu com microcefalia. Com a sua participação, podemos vencer essa guerra. Você é responsável pela sua casa, por alertar seus vizinhos e ajudar o trabalho dos agentes de saúde. Com a mobilização de todos, conseguiremos evitar mais vítimas. O maior desafio não é a água parada, é você ficar parado. Porque todo dia é dia de eliminar focos do mosquito. E você, já combateu o mosquito hoje? Proteja a sua família. ZYC 324, Rádio Ipirá FM, 104,1 MHz. Uma organização Almir Miranda. Sucessos Ipirá FM. Olha a hora certinha, gente. Confere com a gente. 9:02, 9:02. Agradecer imensamente o carinho da sua audiência. Dizer que estaremos juntos, juntinhos, até as 10 horas da manhã. Olha, agradecer muitíssimo, né, a Deus pelo carinho de todas as manhãs ter esse convívio com você, né, que nos dá o prazer da audiência, da companhia. A gente sabe que o rádio é um fiel companheiro, né? Quem tem solidão, se tem um radinho do lado aí, né, para animar, para bater um papo com o locutor aqui, para ouvir as músicas que a gente executa, ouvir as informações, né? Lá atrás disseram, o rádio vai morrer, a televisão apareceu, o rádio vai ficar em segundo plano, né? Depois, com o advento da internet, disseram, o rádio agora morre. E o rádio está aí, vivo como nunca, né? Na vida das pessoas, porque o rádio informa, o rádio diverte. O rádio é companhia em todo momento. Obrigado, viu, gente, pelo carinho da audiência. Vamos juntinhos até as 10 horas da manhã com Sucessos Ipirá FM. Agradecer muitíssimo a Deus aí a chuva que tem caído na nossa região, né? Tá previsto chuva para daqui a pouquinho, viu, gente? É, ela tá chegando, tá chegando. Ó, mandar aquele abraço muito carinhoso para minha amiga a Marlene, né, que está acompanhando a gente aí em Itaberaba. Ah, chegou aqui o Aloísio da Fazenda Areia, lá de Mairi, mandando um grande alô para a galera. Está dizendo aqui, só serenou, né, lá em Mairi. O pessoal já havia me falado que Mairi choveu, né? Só que na Fazenda Areia, né? Fazenda Areia, acho que divide aí com Baixa Grande, é isso, Aloísio? Se eu não estou enganado, acho que é, né? Divide aí com Baixa Grande, né? Portanto, pode ter acontecido isso, né? Não choveu aí nessa região, bastante, né? Mas a chuva vem, tenha certeza disso, viu? A perspectiva nossa, ele está falando que é perto do Mandacaru, é isso mesmo. É divisa com Baixa Grande mesmo, é isso mesmo. Ó, mandar um abraço também para toda a turma que nos acompanha em Pé de Serra, né? O pessoal que tá sempre de radinho ligado com a gente, né? Abraçar a minha amiga, deixa eu ver, a Robiane. Robiane tá dizendo aqui, ó. Bom dia, Almiro. Isso é verdade. O rádio é uma companhia, né? E com esses locutores, gente boa, né? Que conversam com a gente, o dia fica mais leve. Graças a Deus por isso. São mensagens como essa que deixam, né, a gente muito vaidoso, né? Agora tem que ter um nível de vaidade, né? Não pode ser muito vaidoso também não, né? Mas obrigado, viu, Robiane? Um beijo muito especial para você. Grato, muito grato pelo carinho da companhia. Minha amiga Alciene, lá de Arguim, Rafael Jambeiro, mandou uma foto aqui. A foto não abriu ainda não, viu, o Alciene? Deixa eu ver aqui direitinho, né? Que foto é essa que ela mandou pra gente aqui? Ah, mandou uma foto do tempo lá no Arguim. Tá bonito também, viu? Tá igual aqui a Ipirá, bastante nublado, né? Opa, a chuva vai cair daqui a pouquinho, se Deus quiser. 9:06, 9:06, um abraço aí para o nosso querido Jorge Luiz do Caboronga Notícias, sempre ligado com a gente. Abraço também para toda a moçada que nos acompanha no centro da cidade. Hoje é feriado, né? Feriado, Dia da Consciência Negra, mas alguns estabelecimentos abrem, né? Alguns supermercados, farmácias, enfim. Né? Então a gente deseja muito bom trabalho para todos vocês e obrigado pelo carinho da audiência e companhia. Quem também fala com a gente é a Cidália, né? Cidália, hoje é especial, a gente coloca você no ar aí nos sucessos, né? Fala. Oi, Almiro, bom dia. Deixando aqui um alô especial para minha mãe, para minhas filhas e para todos os ouvintes. E te dizer, né, que o rádio é uma companhia mesmo muito boa. Eu tenho 38 anos que eu acompanho essa rádio, tá? Olha, certo? Que maravilha. E para mim, rádio para mim é uma terapia. Ela foi uma terapia na minha vida. Assim que abriu essa rádio aí, viu? Ela serviu de terapia para mim. Olha. E até hoje. Eu amo muito o rádio, viu? Principalmente essa rádio aí, essa 104,1. Né? Pense que eu amo de paixão, viu? Um beijo grande no seu coração. Tchau, tchau e fica com Deus. Valeu, Cidália! Obrigado, viu, por esse depoimento lindo, maravilhoso, né? Um abraço para a Darlene também, na Fazenda Laranjeira, lá em Nova Brasília, também nos acompanhando. Obrigado, viu, Darlene? Um beijo para você também, querida. E vamos lá! Sem muito bate-papo, 9:07, tem música rolando aqui na nossa programação, que tem um oferecimento de Clínica do Coração, Dr. Eugênio Colonese e Tecnet, provedor de internet. Abração para o meu amigo Sivaldo, Sivaldo lá da Lagoa Queimada. Eita, nossa! Quando eu lembro do Sivaldo, só lembro de um peixe, né? Um peixe que não chegou até mim. Ele mandou aí uma quantidade de peixe muito bacana aí, mas acabou extraviando esse peixe, né? Não teve jeito, não chegou até minhas mãos. Por isso, hoje, meu final de semana não vai ser bom não, viu, Sivaldo? Eita! Meu final de semana não, meu feriado. Meu feriado não vai ser bom porque, ó, só de lembrar desse peixe eu fico triste. O peixe não chegou até mim, aí agora... Meu Deus, extraviou. 9:08, 9:08, 9:08. Um abraço forte para você que nos acompanha. A gente já começa bem, né? Começar bem aqui com a Ana Vitória. Minto para quem perguntar. Vamos lá. 9:08, bom dia. Minhas flores com frequência saio às 9 pro mesmo lugar. Eu penso em te avisar, mas penso que não tem porquê você saber das coisas.